eu tô tentando te esquecer. Cê entrou na minha vida só pra me fazer sofrer. Você me pôs no alto, me fez me sentir o máximo. Depois impiedosa, me jogou pra baixo. Amor idiota, infantil, ela só me maltratava. Mas o perfume dela me algemava e me encantava. Ela me fez chorar, por ela tudo eu fazia. Por causa desse amor quase perdi minha família. Queria, mas não queria. Eu queria a distância, mas sentia abstinência pela garota branca. Eu queria fugir, mas não conseguia. Garota, por favor, desaparece da minha vida. Não quero mais saber de ti. Vou me recuperar. Quero sorrir, quero sorrir. Não quero mais saber de ti. Vou me recuperar. Quero sorrir, quero sorrir. Me diz como é que pode, ó. Meu lado bom falava pra eu não me envolver, que ela não valia nada. Um parceiro lá da área que veio e me apresentou. Fiquei fora de mim, o coração acelerou. Acho que amor é o diabo disfarçado, que vem de garota branca pra matar de passo a passo. Ela é charmosa, linda, luxuosa, mas quando cê acorda a carruagem vira abóbora. Eu não me iludo mais, garota com seus encantos. Vivia nos cantos, magoado aos prantos. Larguei a minha mina pra poder ficar contigo. Por causa de você arrumei uma pá de inimigos. Perdi amigos e a minha mãe chorava, vendo o filho no abismo do amor que só matava. Ei, garota branca, hoje eu queria te dizer: esse some da minha vida, eu nunca mais quero te ver. Não quero mais saber de ti. Vou me recuperar. Quero sorrir, quero sorrir. Não quero mais saber de ti. Ela chega e conquista com palavras bonitas que vem de forma maldita. Me prometeu amor, felicidade e castelo. Me trancou angustiado num mundinho paralelo. Garoto, eu quase morro, fico louco por sua causa. Em crise depressiva, te odiava e te amava. O que cê fez comigo não se faz com mais ninguém. Brincou com meus sentimentos e me fez de refém. Não serei o último e nem fui o primeiro da dama refinada que te mata pelo cheiro. Ei, garota branca, sai daqui, some daqui. Nossa história de amor acabou, chegou ao fim. Não quero mais saber de ti.